Salvador, é o Tom Mike Bravo, uniforme, informa o termo do reboque, posição 612. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, Mike Bravo, uniforme. Botar 3399, está para o táxi com 4 horas, Galeão, 91 na bola. Botar 3399, táxi é via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 0 no 7. Espera reportar pronto, e aí, Alpha, 3399. São 3520, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, está livre e reporta táxi. Sim, vai coordenar e reportará para o táxi após o 3520. Próximo ponto de espera da 10, são 3399. São 3399, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 090 graus, 5 nós. Linha decola, 3399. bom dia, Whisky Zero demais. Muito bom. Whisky Juliette, mais prossiga, bom dia. Bom dia. Solicitando a reboque do pátio 3 para o pátio 1, no ponte 5. 399, contato radar na decolagem, submantendo 360 após 2.000 direto letras. 2.000 letras, obrigado. Rodota 3520 está pronto para o táxi, são 142 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternando Recife. Então 3520, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste agora 10 no meia. Autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, reportará pronto, QNH 10, 1 no meia, então 3520. Juliette Mike, autorizado ingresso no pátio principal, reporta no término, fing de número 5. Afirmativo. Sim, grato. Então 3520, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 050 graus, 3 nós. Autorizado, decolagem 10, então 3520. Afirmo, 070 graus 29, então 3520. E decolagem 3520, obrigado. Chame Recife nas frequências 1251 na alterna 3325. 51305, boa. Boa noite, 97, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, boa noite. Decolado 50, controle 1 no 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Bom, Luiz, Guilherme Marques, finalizando em reboque, ponte 5, pátio 1, grato, um bom dia, um bom final de semana. Igualmente, Luiz, Guilherme Marques. 3520, passando 1500 para 1190. 3520, contato radar decolagem, mantém 1190, saída PUCA. 190 na PUCA, está 3520. No 897, tem 1-4-4 a bordo, 6 horas 50, alterna Galeão. 1-8-1-7, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1-0, nomeia. Índia Alfa, está no 1-0, ponto de espera reporta pronto, aqui, no 8-1-7. 8-7, aponto para a linha 0. Voo no 8-7, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 0, 8, 0 graus, 3 nós. A linha de decolagão no 0, voo no 8. Chame o centro Recife nas frequências 12545 ao terno 2685. 12545 e 12. Confirma a secundária? 8-7, decolar 257, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, gol 8-7, bom dia. Controle, bom dia, gol 8-7, passa 1400 para o 360 na DAEL. 8-7, contato com o radar decolar. Mantém o 360 após 2000, direto letra. Vai subir e manter o 360, confirma a informação, senhor? Após 2000, direto letra, gol 1897. Ok, após 2000, direto letra, gol 1897. Torre Salvador, bom dia, é o Webjet Whisky Juliette Alfa. Whisky Juliette Alfa, bom dia, prossiga. Alfa para reboque, do pátio 3 para pátio principal, posição 4. Autorizado reboque, autorizado ingresso também no pátio principal, reporta no término, Whisky Juliette Alfa. Reporta no término, Alfa. Gol 8-7, solicita pro A240 por 20 milhas para evitar formações? Tá livre. É, 5 milhas apenas. Gente, tá livre, informe na Fortaleza. Vai em Fortaleza, gol 8-7. 817, está passando 100, Vando Lenda. Presente, agora é transferência, ou certo? 1917. Bruno 817, chame Recife agora em 125, 1 Antena 3, 325. Bruno 251, 325 Antena, gol no 817, gol. Torre Whisky Juliet Alfa, reporte finalizado. Bom dia, obrigado. Bom dia, Whisky Juliet Alfa.